em branco, você quem faz? Bem, voltamos ao som de Padre Cícero, de Tim Maia, álbum Tim Maia de 1970. Voltamos também para o nosso bate-papo com Manuel Lago, profissional de educação física, ultramaratonista e treinador. E junto ao nosso papo com ele, Juliana Antunes e Thiago Gomide, tá na linha quem, Juliana? Conta pra gente. O Breno, que ele também é um atleta de alto rendimento, ele também é ultramaratonista, mas ao contrário do Manuel, ele não é profissional de educação física. Então eu já emendo aí com a pergunta seguinte: Breno, que horas que você treina? Eu costumo treinar normalmente no final do dia. Mas assim, você treina quanto tempo? Porque treinamentos para ultramaratonas demandam treinos de longas distâncias. É, eu acho que a pergunta que ela quer fazer é: você consegue dormir? É isso? Não, consigo, com certeza. Tudo que a gente faz com prazer, a gente acaba arrumando um tempinho. Então eu treino durante a semana, que é mais difícil pra mim, né, por causa de trabalho. Eu treino uma horinha e meia, no máximo, por dia, três vezes na semana. E sábado e domingo eu saio com o Mariel e a gente treina, tem um grupo legal. Treino umas três horas por dia, por sábado, né, três no domingo, mais ou menos. Fala, Thiago Mídia. Eu queria saber do Manuel, e obviamente o Bruno depois pode... Breno. O Breno, perdão, pode entrar no papo. É o seguinte, Manuel, quais são os benefícios de praticar a corrida? Sem ser super maratonista, sem correr 250 quilômetros de costas, não. Quais são as vantagens de correr? Então, primeiro, que é muito fácil de você perceber, é o combate à obesidade. Né? A corrida é uma atividade de alto gasto calórico. Então nisso você ajuda o processo aí que a gente está vivendo, que 60% da população hoje em dia no Brasil está ficando obesa. Então esse é o primeiro, assim, bem visível, né, benefício que você vê. Aí daí você tem o controle da glicose, né, para evitar a diabetes. Então isso, você com um exame de sangue simples, você consegue perceber que ele tinha 160 de glicose, passou para 90 e está tudo tranquilo. O outro é a hipertensão arterial, que você consegue controlar, né, através da obesidade e da diabetes, você consegue fazer com que tua pressão arterial seja mais controlada. Então você diminui riscos, né, da pessoa ter um problema cardiovascular, um problema coronariano. Então isso é bem básico. Daí você também tem combate à osteoporose, né? A atividade física, ela tem uma característica de aumentar a deposição de cálcio no osso, fortalecendo o seu osso. Com isso você combate a osteoporose. Então é muito simples, né? Já te falei quatro acidentes. Vantagens muito claras. Que a corrida combate de frente, assim. Era importante saber do Breno o seguinte: você já era atleta, você sentiu esses benefícios? Quer dizer, como é que foi a tua relação com a tua saúde depois que você começou a fazer um treinamento mais forte? O Manuel falou um pouco da parte mais profissional, né? Eu, sim, posso dizer que para mim faz bem, alivia bastante o estresse, né, do dia a dia. Com certeza você se sente mais capaz, a sua respiração está sempre melhor. Sei lá, no dia a dia você precisa subir uma escada, você não está condicionado, parece besteira, né? Mas te dá um condicionamento físico, assim, que não tem explicação, né? É bem legal. Tipo, Quem não faz tem que fazer, que rapidinho começa a melhorar. Não precisa ser ultramaratonista, nada. É gostar, sair, acho que o Manel pode falar melhor, uns 40 minutos já deve ser mais do que o suficiente para essa parte de osteoporose, essas coisas assim, né? Agora, é aí que eu acho que a gente pode entrar. Quem tem uma vida de trabalho muito atribulada, e isso pode ser utilizado como desculpa, eu acho que é uma desculpa que é muito utilizada, o trabalho, como é que a gente consegue por dia, ritmo, cultura, por exemplo, você correr 30 minutos por dia é melhor do que você correr uma hora duas vezes por semana? Como é que a gente consegue burlar o trabalho para poder correr? Primeiro você tem que saber, né, questão de prioridade. Então a minha prioridade é: vou cuidar de mim. Então, dentro disso, a gente faz um balanço do que quantas horas a pessoa despende por dia de trabalho, para poder realmente aconselhar se é melhor ela chegar e praticar 5 vezes por semana 30 minutos, ou de repente 3 vezes por semana 1 hora. Tá? Então tem que ser. É muito individual isso, né? Então é questão de você relacionar a prioridade trabalho, família e vou cuidar de mim. Então, dentro disso, se você puder fazer 5 vezes na semana meia hora, tá ótimo. Se você puder fazer 3 vezes na semana uma hora, tá ótimo também. Tá? Então, essa análise é sempre feita individualmente. Eu só queria entrar e pegar esse gancho, porque tem uma coisa que me chamou a atenção alguns anos atrás. Você começou a ver um monte de atletas, né, com algumas doenças muito cedo, algumas coisas degenerativas, enfim. E aí começou uma grande discussão sobre até que ponto o esporte era saudável ou não, né? Como é que vocês estabelecem esse limite? Porque assim, eu imagino que não dá pra correr 160 km todo dia, né? Até porque você demora quase que o dia inteiro correndo. Mas como é que você sabe até que ponto você tá fazendo uma coisa que é saudável e até que ponto você tá se desafiando e até como é que você faz pra isso não atrapalhar a tua saúde? Quer dizer, o Breno pode dizer isso, talvez a coisa do se ele sente o joelho, sente o tornozelo, como é que você tem se freia esse limite? É. Olha. Breno? Vai, Breno. Eu, tá bom. Eu, na verdade, eu faço uma preparação, né, muscular. Acho que a musculação é essencial para todo corredor. Muitos acham que não, mas é essencial para fortalecer todos os músculos da perna, principalmente para mim, para o Manel, para o maratonista, que fica complicado, é muito impacto. Mas, assim, se preparando, você consegue. Tempo você arruma. As pessoas usam mais como desculpa, que não conseguem tempo para treinar, aí dorme 8 horas em vez de dormir 6. Então é mais por aí, eu acho. Ô, Manoel, deixa eu fazer só outra pergunta pro Breno. Você falou, quando a gente perguntou aqui, né, quais são os benefícios da corrida pro corpo da pessoa. Eu queria saber, Breno, quais são os benefícios da corrida pro seu trabalho, assim. Você chega mais disposto, você falou um pouco que reduz o estresse, mas como é que a corrida, ela se insere no teu ambiente de trabalho em forma de melhorar a sua performance de trabalho? Pra falar a verdade, a corrida pra mim, tá? Faz parte da minha vida, assim, se eu deixo de correr uma semana, eu fico maluquinho. Sobe o estresse, pô, é outro nível, é difícil pra mim falar. Mas eu trabalho, por exemplo, com construção civil, então fico andando o dia inteiro. Pra mim, assim, eu ficaria cansado no final do dia se não fosse, entendeu? Acho que me dá um condicionamento físico muito importante. Entendi. Maravilha. Manoel, você pode só dizer pra gente, então, voltando um pouco àquela questão da saúde, como é que você freia no teu aluno? Eu acho que eu fico imaginando o seguinte, o sujeito às vezes está tão interessado em terminar uma prova ou quebrar o recorde ou superar, que tem uma fronteira perigosa ali entre o que é saudável e o que não é. Né? Como é que você age nesse momento? Sempre com um nível de dor, né? Não adianta você falar, não adianta você ser hipócrita aqui de falar que o esporte de alto rendimento, de performance, é totalmente saudável. Não é. Eu todo dia eu levanto com dor. E depois de uns 3, 4, 5 minutos circulando pela casa, as dores vão diminuindo, né? As articulações parece que vão entrando no lugar, né? Vai lubrificando e vai diminuindo a dor. Mas nível de dor tem. Você tem que aprender a conviver. Quando você visa exclusivamente a saúde, você esquece o índice performance, aí você controla sempre pelo nível de dor. São as tendinites, são as inflamações na patela, no tornozelo, que você vai controlando isso e vai dosando quanto de minutos ou quilômetros ele vai correr, quantos dias ele vai correr, com que intensidade, com que ritmo ele vai correr. Então, a gente tem esse parâmetro. O parâmetro principal é o nível de dor do atleta, do aluno. Thiago Amid, você está... Eu acho bárbaro, realmente, a gente falar de alto rendimento, mas me preocupa os ouvintes que estão com seus 70 anos, 80 anos, escutando o programa em branco e que estão longe de poder fazer um exercício como esse. Eu quero que o Manoel fale para essa turma de ouvintes que já passou dos 60 anos e 70 anos e que está querendo praticar um esporte para melhorar a qualidade de vida. Não, então, o Colégio Americano de Medicina Desportiva recomenda que você faça uma atividade aeróbia 7 vezes na semana. O que, que é uma 30 atividade minutos. Aeróbia? Uma caminhada é uma atividade aeróbia. Tá. Né? Você pegar a bicicleta e sair pedalando pela orla é uma atividade aeróbia. Então, a pessoa deveria se exercitar aerobiamente 30 minutos todo dia. Essa é a recomendação, tá, mais importante dos Estados Unidos. Então, a pessoa que tem 60 anos, 70 anos, se ela já está apta a ir para a rua e se exercitar, se ela tem uma supervisão médica de um profissional de educação física, ela deve e pode caminhar 30 minutos. Ela deve e pode, se ela quiser, experimentar trotar dentro desses 30 minutos. Que ela faça 9 minutos caminhando e 1 minuto trotando. E faça isso 3 vezes e complete os seus 30 minutos. Então, os benefícios são os mesmos. Por quê? Uma coisa sou eu correndo 30 minutos, outra coisa é uma pessoa de 80 anos correndo 30 minutos. É óbvio que a distância em quilômetros é diferente. E a velocidade. E a velocidade. Também. Só que os benefícios são os mesmos. Eu vou ter os mesmos benefícios que essa pessoa de 60, 70 anos vai ter. Ótimo. Muito bom saber isso. Thiago Mid, viu? Ainda há tempo pra você. Breno Braga, muito obrigado pela sua participação. Tá, foi um prazer ter você aqui como então nosso... Fica aí o estímulo, né, gente? Que não precisa ser profissional de educação física para fazer atividade física de alto rendimento, se a pessoa quiser. Tempo, né, Breno? A gente arruma. E se você quiser, só saudável, o importante é se mexer. Exatamente. Eu agradeço aí também a participação e poder contribuir aí de alguma maneira. Muito obrigado, Breno. E agora a gente vai escutar mais uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta. Vamos de Délia Fischer com participação do Paulinho Mosca, Um Outro Olhar. Eu viajei, não foi você entrar num balão e me levou a desbravar o espaço ali. Lá na cidade, no sul, o sol é tudo de bom. Ali na beira de nós, de onde eu estou, a terra é azul. Essa foi pegadinha do Bruno. Eu tenho que voltar o som de Flamengo, tá certo? Isso vai ter volta, tá? Thiago Mendes, você tá de acordo com isso? Pelo amor de Deus, né? Isso daí na minha época gerava demissão. Isso é sabotagem, meu amigo, sabotagem. Bom, estamos de volta mas com olha, o programa. Mas eu tenho que falar uma coisa, Paulinho. Tanto o Bruno, como o David, como o Marcão, como o Dudu, são pessoas que jogam no nosso time e merecem todo o carinho. Então, se ele fez isso, ele deve ter um porquê. Ele deve estar chateado com você. Tá certo. Muito bem, Thiago Amid. Com amigos como você, ninguém precisa de inimigos. Eu sei disso, entendeu? Estamos de volta com o programa Em Branco, falando aqui com o Manuel Lago, falando de esporte, saúde, alto rendimento, enfim. Juliana Antunes levantou aquele dedo nervoso e frenético dela, por favor, nem faça tanto, sua pergunta. Nem tanto, eu tenho uma pergunta, assim, uma curiosidade, né? A gente falando aqui de provas de longa distância, de ultramaratonas, que elas não são em terrenos, vamos dizer assim, amigáveis para uma pessoa. Quero saber uma história, algum perrengue que você já passou ali correndo, bateu aquele desespero, sei lá, deu vontade de ir ao banheiro e não tinha onde, não podia parar, como é que foi isso? É, na verdade, o banheiro, pra quem corre em trilha, nunca é problema, né? Você sai do meio do caminho, vai pra trás de uma moita e resolve seu problema em um minuto e meio, tá resolvido e vambora, vou continuar correndo. Inclusive, quando a gente pensa no, não só no número um, mas no número dois não, também. Não tem vergonha, se você tiver vergonha, tá perdido. É melhor ficar Manuel, em casa. Você então estimula que faça xixi na rua? No mato, Thiago Mídio, no mato. Não é líquido. Pra bom entendedor, meia palavra baixa. É. Mas teve assim, sei lá, já passou uma cobra na sua frente, alguma coisa assim, que você falou, caramba, que situação? É, ano passado, em 2011, quando eu fiz assim, a minha primeira ultra internacional, que foi em Mont Blanc, ainda tava claro, assim, a gente correndo descendo uma montanha de terra, e aí de repente você escutava uns barulhinhos assim, né? Falei, pô, será que é cascavel isso? Será que eu vou dar de cara com a cascavel? E aí acabou que não encontrei nada, mas fiquei meio assustado na hora, assim, entendeu? Porque cobra é sempre um problema quando a gente corre em trilha, em meio do mato, você cruzar com jararaca, coral, cascavel é um problema. É bom que você corre mais rápido. Tá com a vacina em dia? É um estímulo. Olha só, gente, a Maria do Carmo, que é nosso ouvinte lá de Copacabana, ligou, mandou um bilhetinho, chegou um bilhetinho aqui pela produção pra gente. Ela disse que ela é doméstica e que ela fica toda dolorida, mas que depois passa e fica super bem. Manuel, pra quem tem esse problema, trabalhar com o corpo, por exemplo, né? Ela tá lá fazendo faxina e tal, não sei. Como é que... O que você recomenda pra uma pessoa que não é atleta, mas que pode, sei lá, fazer um alongamento, que pode ajudar ela com essa dor? É, você já disse uma das alternativas, né? É alongamento. Então ela pode pegar algumas posições básicas de alongamento e fazer todo dia mesmo, fazer tipo ao acordar, em algum intervalo pós-almoço e um pouco antes de dormir. Então ela pega aí 4, 5, 6 posições e sustenta 20 a 30 segundos sem aquela dor de alongamento que as pessoas têm pavor, né? Começou a gerar aquele leve desconforto e percebeu que o músculo está esticando um pouquinho mais, sustenta 20 a 30 segundos, repete cada posição 2 a 3 vezes e isso já vai, ela já vai perceber uma melhora no curto prazo, tá? Ela já vai, assim, uma semana praticando diariamente, ela vai ter uma melhora disso, né? O outro benefício é ela sair pra praia, que já que trabalha em Copacabana, né? Quando estiver saindo do trabalho, dá uma caminhadinha de 20 minutinhos na areia ou no calçadão, devagar, no ritmo dela, do que ela quiser, só pra ela se movimentar. É, e aí ela, depois disso, ela pode procurar alguém, tem várias possibilidades que ela pode procurar aí, inclusive em sites, em redes sociais. E agora tem aquelas academias de terceira idade nas praças também, que são interessantes, não são? E tem, inclusive em Copacabana tem no Leme, tá? Todas essas academias têm um professor de educação física disponível e também existe uma assessoria de corrida, né? De um banco que patrocina os eventos, que é gratuito. Tá, que ela pode, onde fica aqueles aparelhos de fazer barra, paralela na praia, cromado. Então ali é gratuito. Ótimo, maravilha. Então pode procurar ali. Então, dona Maria do Carmo, muito obrigado por ter participado. Estão aí as dicas. Gente, chegamos naquela reta finalíssima do programa. Pois é, o programa voou, o papo foi ótimo. Vamos aqui para as nossas considerações finais. Juliana Antunes. Eu tenho duas dicas, aproveitando que hoje aqui tá vazio, eu tenho duas dicas. A primeira é o Campeonato Carioca de Improvisação, que está na sua 8ª edição, e hoje, dia 7 de novembro, às 20 horas, é a grande final. Então vão ter aí vários grupos de improvisação do estado inteiro do Rio de Janeiro lutando para quem vai ser o melhor. Vamos conclamar as massas para participarem, porque tem um funcionário da casa, colega nosso, que vai participar. João de Carvalho, nosso repórter aqui, imitador número 1. E a equipe dele chama... Frango de Macumba. Então vamos lá, quem puder torcer pelo Frango de Macumba, João de Carvalho vai estar lá no palco. Não, só dizer onde? No Teatro Municipal Maria Clara Machado, que fica ali no Planetário da Gávea. E a minha segunda dica é o seguinte, falando aí de corridas de perrengue, sábado vai ter maratona de Búzios, eu vou estar participando em dupla, ou seja, eu vou correr 21 quilômetros no perrengue, então se quarta-feira que vem eu estiver vindo toda quebrada, vocês já sabem o motivo. Olha, minhas preces e minhas rezas estarão por você, Juliana Antunes. Thiago Romide. Paulinho, tiro rápido e seco. Essa semana eu li um livro chamado Fidel, o Tirano Mais Amado do Mundo, que é do Humberto Fontova, pela editora Leia. E é o seguinte, o que Humberto faz? Ele bota um holofote na história não contada do Fidel Castro, né? Todo mundo enxerga o Fidel da forma mais romântica e carinhosa do mundo, e ele vai dizer que a vida não é muito bem assim, né? Que Cuba não tem toda a estrutura que é conclamada, que a Cuba não tem a educação que é dita, enfim, que o Fidel não é tão bonzinho como ele acredita que é. O livro é interessante para enxergar um outro lado da história, um lado menos romântico. Às vezes o livro passa uma imagem que a gente não está acostumado. Acho que é importante ler, é importantíssimo ler como biografia. Para quem gosta de história, é mais do que necessário. Eu vou repetir. Fidel, o Tirano Mais Amado do Mundo, pela editora Leia, o autor é Humberto Fontová. Grande beijo pra você, grande beijo pros ouvintes. Manuel, obrigado. Ju, beijo. Tchau, muito tchau. Bom, Thiago Midi, a gente se encontra pra correr a maratona junto com a Ju em Búzios esse final de semana, com né? Com certeza, eu vou estar no bar esperando. Eu também. Manuel, olha, foi um prazer imenso ter você aqui no programa, tudo que a gente puder colaborar para fazer as pessoas serem mais saudáveis e tomarem alguma iniciativa de se mexer melhor. Eu mesmo voltei a fazer exercício depois de muito tempo. Então, queria que você desse o teu recado, o seu contato, enfim, o microfone é seu. Pô, obrigado, Paulinho, obrigado, Ju, obrigado, Thiago. Foi bem legal estar aqui. Tô disposto aí a vir de novo, caso vocês me convidem. Queria agradecer uns apoios que eu tenho para me ajudar, né? Tem a B2C Construções, tem a incorporadora Iven, tem a farmácia analítica com suplementação e a Gatorade também ajudando na hidratação. Então, são pessoas que me apoiam sem incentivo fiscal, tá? Que é importante, não estão preocupados com o meu resultado, e sim com o que eu consigo mostrar de exemplo para os meus alunos, né? E para os meus seguidores. Tá, quem quiser o contato, Manuel Lago, tá, telefone é 21 79 10 66 65. Obrigado, gente, valeu. Muito bom, Manuel, muito bom. Olha, foi um prazer esse programa mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem e a gente vai agora com Chico Science, Nação Zumbi, A Cidade, um beijo. Em Branco, você quem faz. Produzindo, tá lançando um trabalho, faz parte de alguma ONG, mostra a cara. Acesse nosso site embranco.com.br e nos siga no Twitter, @embranconoar. Em Branco, toda quarta, aqui na Roquete Pinto 94. Não. Em Branco, aqui na 94, lindo, tá terminado. Acabou. É isso. Peter, tá feito.